Hey, Roger, London, this is 1-1-1-B, clear to taxi runway 10 by India Alpha, no homing port contact, 1-1-1-8-9-5 on Queen 81018, this is 1-1-1-B. Just correcting, maintain my frequency until we point off runway 10. Roger, that maintain this frequency. Zab 3170 complete sinal de ótima torre 118 decimal 95 295, boa noite, bom trabalho. Mente, amigo, com pouso. Obrigado. Salvador, boa noite, 3170. 170, boa noite. Continue a aproximação, cheque o trem, vento em Salvador, 150 graus, meia dúzia de nós. Baixa checar, 3170. 3170, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso. Livre pouso, 170. Argentina 1913, maintain position. Roger, Argentina 1913, maintain position. Line up and wait. Argentina 1913, line up and wait for runway 10. Roger, Argentina 1913, line up and wait. Runway 10. Frequency to tower 118.95, Argentina 1913. Roger, 118.95, Tower, maintain position on threshold of runway 10. Roger, maintain position on runway 10. Flight 3170, solo ao 55, transfere solo 1211. 1211, bom dia. Argentina 1913, wind in Salvador 160 degrees 08 knots, clear to take off, runway 10. Clear for take off, 1913. Alfa Juliet para o portão número 2, 3170. Gol 9073, chama agora Recife na frequência 12545, alterna 126, decimal 85. Centro Recife 12545, alterna 12085, bom dia. Bom dia. Argentina 1913, airborne at 56, contact departure control frequency 118.95, correcting 119.8. 118 Argentina, 1913. Good evening, sir. Bye-bye. Partido Argentina, 1913, grossing 2000. Argentina 1913, radar can text climb and maintain flight level 380, arbor and left departure. Arbor departure, climb and maintain flight level 380, Argentina 1913. Argentina 1913, contact now, receive center on frequency 128.8, if unable 126.0. 128.8, 126.0, Argentina 1913. Bye, nice. Bye. Alfa 3520, boa noite, acende a identificação. Pista via chega na área até 2000. Ajuste na 098, aguarde procedimento ILS e S3. Estabilizou a ILS, eu tá 3520. Confere, complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, grato, tá bom. Salvador, boa noite, tá 3520, passa pra 20, baixa, checada tempo, tá vindo. 3520, boa noite, livre pouso pistão no zero, vento 160 graus, 8 mais. Livre pouso pistão no zero, tá 3520. Confirmando, já baixou e travou, confirma? Afirmo. Tran 3520, solo 24, transfere solo 1211, próxima direita. 211, próxima direita. 3520. Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01.